smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a edição 86 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Ei! Hoje eu não vou comemorar. Hoje eu não comemoro. Tá bom. É porque hoje... estamos desfalcados. Exatamente. Né? A pessoa mais importante desse podcast não está aqui. Exato. Sofia Reis. Pode ver, ela não falou nada. Olha aí, é triste isso. E tem outro cara também que participou do podcast, chegou e esqueci o nome dele. Como quem? É que é? Ah, tem tinha outro? Um aí, era Jonathan. José, alguma coisa. Álvaro Campos agora está em Portugal. Olha aí. E ele falou que ia só pro Rio trabalhar, você vê. Tá curtindo férias em Portugal. Até o dia 13 de janeiro. Ali. Na Europa. Que vagão, velho. É. Que vagão. Ah, tô indo pro Rio, que eu preciso escrever a segunda temporada, de não sei o que lá. Foi não, e depois eles falam que cinema no Brasil não dá dinheiro, né? É verdade. Onde está Álvaro Campos? Na Europa. Pois é. Ele tentou fazer uma patética guerrinha de egos comigo no Twitter. Não conseguiu angariar 20 pessoas. Então, obrigado aí, galera, por não terem... Então, tava em 18, né? Tava. Não, então vamos lá. Ondei, azeitoninha. Crepúsculo é demais. Vai, Borbis, intera aí. Os não, eu sou neutro. Eu sou novo aqui, não posso entrar nessas brigas. Mas o Álvaro, ele tava carente, entendeu? Ele ficou chateado. É verdade. Então, Álvaro, você que você tá ouvindo aí, não vai ouvir nem fudei na Europa. Fudei na Europa. Enfim, ele vai ouvir isso um dia. Sinta-se abraçado. Estamos com saudade de você. Sim, Álvaro. Né? Nossos ouvintes também. Muito bem. Né? E não teremos nem charlando com o Álvaro, porque acabou, ele não deixou só quatro. Três, né? Foram três. São né? Três. É, o tema do podcast de hoje qual que é mesmo? É, os filmes que deveriam sair pro cinema não saíram, DVD, fala o nome exato, por aí a ideia. É, filmes que foram lançados direto em DVD, mas isso. Que poderiam ter passado pela tela grande, né? Exatamente. E aí a gente vai tentar não ficar falando de filmes que foram feitos pra DVD, e depois a gente fala sobre isso melhor, né? Ah, e mais uma coisa importante, é que a partir dessa edição você ouve os e-mails no final do programa. Olha que novidade! É? Os reis do mimimi ganharam. Que eu acho absurdo, devia fazer antes de tudo o e-mail. E-mail no meio. Vamos ler um e-mail então. Pega e lê um e-mail, mas tudo bem. Ah, é verdade. Eu acho meio Monty Python. Do nada a gente lê o e-mail já. Então, enfim, se você mandou e-mail, vai ser obrigado a ouvir até o final pra ver se a gente vai ler ou não. Ou então você reclama com o povo do que fez mimimi. Se fode aí. Mas os recados vêm antes, então vamos aos recados. Primeiro recado, na semana que vem a gente vai colocar no ar os temas para o último podcast do ano, né? Sim. E pra galera poder escolher aí. Exatamente. Então fique atento, muita gente perguntou no Twitter quando que vai ser a votação, não sei o quê. É, paciência. Entre um podcast e outro vai ter votação, pronto. É uma semana que você tem pra decidir. Até o dia 18 é quando vai pro ar, então vocês façam as contas aí. Você precisa de quanto tempo pra decidir também, né? Eu vou ficar olhando. Tá. Outro recado importante, e esse dando uma força para meus amigos do Portal, que sou eu mesmo, é para você seguir o Twitter do Portal MTV, que é Portal MTV, tudo junto. Isso. Muito simples, né? As últimas notícias, você que gosta de música também, não só de cinema, você vai ouvir lá. Olha aí. Sim? Tem outro Twitter legal, @judão.com.br, eu recomendo também. Olha só. @ondei também. Tem @borbs. Não tem? Só não tem? Não. Então beleza. Cavaleiro. E @monicamatos. Né? Ah, Mônica _ Matos com dois T's. Amiga do Borbs. Sim, tá me devendo uma, Mônica Matos. Beijo, Mo. E pro cavalo dela, tá mandando um beijo. Cavalo, tiazinha, velho, né? Que horrorosa. Ai, ai. E outro recado, esse não tão importante assim, mas terça-feira no Notícias MTV eu vou estar lá falando sobre Woody Allen, olha que legal. Olha aí. Olha que cult, hein? Muita gente cobra, muita gente não, mas já cobraram um podcast sobre Woody Allen que vai rolar. Vai rolar. Sim, é um cinema inteligente, bacana. Exatamente. E mais uma palhinha do podcast, você vai ver no Notícias MTV de terça-feira sobre a mostra. Aliás, vale a dica, né? Sim. Quem mora em São Paulo, tá rolando lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá no centro. É uma mostra só de filmes de Woody Allen, chamada A Elegância de Woody Allen. Olha só. É um péssimo nome. Elegância. Elegância, o garfo. Aí vai ver aquele tiozinho, né? Aquele estilinho. Eita, né? Quadrados, carinha. Mas, né, o titio que pegou a enteada fez ótimos filmes, né? Então, você vai poder conferir aí vários filmes de Woody Allen se você mora em São Paulo. Se você não mora também, vai na locadora e aluga, porque é muito legal. E o último recado, o e-mail desse podcast é podcastdecinema@mtv.com.br. Mande e-mail pra gente, assim como essa galera aqui. Não. Dessa vez não é assim como essa galera aqui. Ah, é. Agora cara, você ouve todo o podcast. E assim como essa galera do final do podcast. Isso. Até já, pessoal! Que porra foi essa? Cara, eu acho assim, tem três coisas que motivaram a gente a fazer esse podcast. A primeira, uma ouvinte sugeriu esse tema lá na comunidade do podcast de cinema no Orkut. Aliás, um abraço para a comunidade do podcast cinema. Sim, um salve. Um salve. Salve. O outro motivo foi que há umas duas semanas, a gente ficou sabendo que o Funny People, o filme do nosso queridíssimo Jerry Apatow, não vai chegar aos cinemas do Brasil. Eu achei que você fosse falar do Adam Sandler. O outro queridíssimo que então, foi, eu achei também que era na ironia, mas eu vi que realmente é verdade, nosso querido. Eu odeio o Adam Sandler na mesma proporção que eu gosto do Jerry Apatow. Também. Você tá sendo muito injusto com ele. Ele faz algumas coisas bacanas. Faz. Enfim. E o terceiro motivo é que a senhora Imagem Filmes deve estar, nesse momento, arrancando os cabelos de raiva, né? Porque Guerra ao Terror, que aliás é um péssimo nome para o filme The Hurt Locker, é um filme de guerra. E o filme ganhou agora o Gotham Independent Film Award, ou seja, entra na corrida pelo Oscar e está sendo muito apontado aí como um favorito pro Oscar. Uhum. Chupa! Eu gosto da Imagem de Filmes, assim, eles lançam coisas legais, mas dessa vez falharam, né? Quase dá um pouco de dó. Sim. né? Pois é. Então, enfim, a gente vai falar de filmes que não passaram pelo cinema e que às vezes ficam mais esquecidos da prateleira, da locadora, e você nem sabe, né? Você fica lendo na internet, que nem, vamos começar com um exemplo. Eu li durante alguns meses, acompanhei a produção do filme Adventureland. Sim. Eu tava curioso porque é o filme do Greg Mottola. Eu tava curioso porque é Kristen Stewart. Kristen Stewart. Eu assumo. Né? Pré-Crepúsculo, sim, a gente já falou isso aqui. E o Greg Mottola, como todo mundo sabe, o cara que dirigiu o fenomenal Superbad. Uhum. Né? Sim. Muito bem, estou na locadora e vejo na prateleira um filme com um pôster muito parecido com o que eu via de Adventureland, mas tinha outro nome. Era Férias Frustradas de Verão. Esse é o nome. É o nome, cara. Né, com esse nome, por pouco que ele não vai... Que ele não pula a parte do DVD e vai direto pra sessão da tarde, né? Esse nome, velho, é espetacular, né? E é um nome, cara, que além de ser um nome cafona, né? Ruim, que não vende o que o filme é, né? Porque, tudo bem, mas, cara, o moleque no filme ele ia passar as férias no verão e não passa. Então tudo bem, é umas férias frustradas. Não, mas cara, quando esse filme for passar pela quinta vez, sendo pela primeira vez na televisão no SBT, vai fazer sentido esse título, não entendeu? Vai. Não, cara, porque todos os títulos são assim. Cara, se tivesse pelo menos uma pontinha do Chevy Chase no filme... É isso. Que acho que pra esse filme ele não fez teste. Né? Vai saber também. Vai saber. Ele foi o teste de papel do molequinho lá. Né? Divertido. Enfim, aí eu peguei e resolvi alugar, né, cara? Porque vi lá pequenininho Adventureland, porra, então é o filme do Greg Mottola. E é um filme muito legal, né? Especialmente pra quem foi adolescente ou criança nos anos 80, ele se passa naquela época. Então tem várias referências daquilo. E é um filme adolescente bacana, inteligente, né? Uhum. Tem um roteiro fofo, esperto, eu acho bem legal. E tem no elenco Jesse Eisenberg, que está também em Zumbiland. É isso que eu ia falar. Né? É o Columbus. Columbus. Aliás, aquela vez o estado que eu falei, não sei nem se é estado, mas é Tallahassee. Tallahassee. É. É. Como a gente disse, a Kristen Stewart e o Bill Hader, que é do Saturday Night Live, uhum, e faz uma ponta no filme. Realmente, o filme lá fora foi um fracasso, ele custou 16 milhões, ou melhor, não temos informação de quanto custou o filme, mas ele rendeu 16 milhões nos Estados Unidos, que é pouco, não sei se cobriu o orçamento, mas... Espaço tem tudo no parque, né? Não é, tem espaço muito... no parque de diversões. E por que esse filme não chega aos cinemas, Borbis? Esse filme eu não sei, mas não faço ideia, na verdade, Quer dizer, não é que eu faço ideia também não, mas é aquilo que a gente falou na semana passada do público do cinema do Brasil. Eles não vão assistir esse tipo de coisa, né? O termômetro, na verdade, é o quanto que ele faz sucesso nos Estados Unidos, né? Isso é um fato, entendeu? Não, nem tanto. Eles lançam um filme lá primeiro, não deu certo, não bombou. Assim, não é nem um não bombou do tipo... Assim, se o cara tava com uma expectativa muito alta do filme e não deu certo, ok, vai direto pra... Mas é questão. Isso acontece muito, mas não é sempre que é verdade. Não é sempre, né? Tipo, o Hurt Locker, por exemplo, não é esse o caso. Mas ele explodiu de bilheteria. Não sei se explodiu de bilheteria, mas se é um filme candidato a Oscar, não interessa. Era que lança no cinema, que é onde eles vão ganhar mais dinheiro. Lançar no DVD é não perder dinheiro. Eles vão fazer, não sei como é que funciona o custo de produção e tal, mas... Ah, mas então... Por cada filme, cada fita, a locadora paga mais ou menos R$100 por cada disco. Então... É mais do que o ingresso de cinema. É isso que eu tô dizendo. Vale muito mais pra eles venderem. É o que eu tava falando com o JC, que você vai ouvir no final, no incrível drop de JCast. O incrível drop de JCast. Mas o que ele tava me dizendo é mais ou menos isso mesmo, assim. Que no Brasil a gente tem... Primeiro que são poucos cinemas, né? Sim. E os cinemas estão concentrados, infelizmente, nos grandes centros, realmente. A gente tem centenas ou milhares de ouvintes desse podcast... Que reclamam, né? Na minha cidade não tem. Quando chega, verdade, demora, cara. Vai só dublado às vezes. É. E o DVD, ele chega mais fácil, né? Ele chega. O que. Aí, a minha opinião, assim, eu acho, cara, que filme é feito pra se ver no cinema, né? Sim. Você ver o filme em casa é um tipo um paliativo, assim. Eu gostaria muito mais de poder ver qualquer filme que eu tô vendo, eu quero ver no cinema. Porque você tá imerso naquele ambiente, você tá com um som fudido, você tem uma tela gigantesca, você tem... A imersão é importante, né, cara? Sim. E não é à toa que a gente fica tão irritado quando tem um idiota do seu lado falando, gritando, né? Que faz parte, na verdade, da magia do cinema. Não, mas aí também, não sei como é que é lá fora e tal, mas... Esse negócio do público no Brasil, esse galera que vai, fica sendo mal educado lá, não é que nem a gente... Que gosta de ver um filme. Eles vão lá, tipo, é tudo adolescente, se encontra no shopping, vão fazer alguma coisa. É, na verdade. É raro que vá assistir o filme. É falta de criatividade na hora de pegar alguma mulher. É, com relação ao Funny People. Que no Brasil parece que mudou de nome, você ouviu? Só? Era pessoas engraçadas. Parece que agora vai ser Tá Rindo do Quê? É um pouco melhor do que Pessoas Engraçadas. Não, é tradução. Era Gente Engraçada, né? Seja lá, era a tradução do filme. Era aquilo que o filme queria dizer. Tá Rindo do Quê? Rindo do Quê? Ah, mas é mais simpático. Eu não gosto. Tá Rindo do Quê vai vender um... Eu não sei se assistiu o filme, não. Não. Eu não sei se o filme ele é essa comédia que... Não, ele é meio uma dramédia. É, exatamente. É. Tá Rindo do Quê já vende como uma puta comédia. É, e não é... E não é o caso. Tá. Enfim, mas aí quando eu descobri que o filme... E o furo foi dado por mim... Sim. É. Oh. Onde deu o furo, olha que beleza. Aí eu liguei pra... Vamos explorar melhor o furo do Onde. Eu liguei pra nossa querida... Não vou falar o nome aqui, mas assessora da Paramount. E ela me explicou que... Estamos passando por um ano muito conservador pra Paramount. E acredito que isso repita em vários outros estúdios e distribuidoras. Então, ano eles... Ano de crise, né, cara? É, ano de crise. Essa é real. E aí, eles consideraram que esse filme não é o tipo de filme que agrada ao público latino-americano, tanto que ele não vai sair também no resto da América Latina no cinema. Quem é ela pra saber? Essa é a questão. Quem são os executivos pra saberem qual que é o meu gosto? Né? Mas isso só acontece porque... Primeiro, a gente é um país terceiro mundo, subdesenvolvido de merda. Temos pouquíssimas salas de cinema, né? E aí, pega um filme que nem Lua Nova e estreia em sei lá quantas salas. Máximo. Geralmente, a média é 500. E que não é ridículo, é. Né? No, em comparação não, lá nos Estados Unidos, acho que foi 2000 e tralalá. Então, 500, eu lembro que Wolverine estreou em 450 salas. Eu acho que Lua Nova, se foi 500, foi pouco. Acho que foi mais do que isso. Mas aqui não tem muito, cara, mais que isso. É. Mas, cara, tinha alguns Cinemarks, assim, que tinha 17 salas no, na parada. E das 17, 8 estavam então, passando Lua Nova. Já conta com... Já entra nessa conta, não é tipo... 500 cinemas, não chega a ser tanto. 500 salas. Então, assim, a gente tem realmente uma limitação de espaço, e aí esses filmes gigantes estreiam e não deixam espaço para os menores, né? Cara, eu não sei, porque às vezes também tem a coisa... Se é um filme que vai sair em julho, né? Que vai sair no verão americano, no auge, tipo, dos blockbusters, assim, e é um filme secundário, você até entende que os caras deixarem de lado. Mas, cara, Funny People tá saindo agora. O único lançamento expressivo que a gente teve, assim, foi Lua Nova. É, e o resto vamos das ter salas, Avatar, né, agora. Né? Então, mas Avatar não saiu ainda, né? Ele podia muito bem ter sido encaixado aí no meio. Não, e é mais política, e é um filme do Adam Sandler que o público brasileiro gosta muito, né? Sim. Eu me encaixo nesse público brasileiro que gosta da dança, né? O público brasileiro médio. Não, brincadeira, galera. Vocês gostam aí. Pelo respeito. A parte nociva disso tudo, além do fato de você atrapalhar a experiência das pessoas verem cinema no cinema, em tempos de pirataria, de baixar filme na internet, isso é muito importante, né? E você tá tirando essa possibilidade das pessoas. E além disso, como eu falei, em épocas de pirataria, se o cara tá ansioso pelo filme e o filme não estreia e vai... Ah, não, vai lançar DVD daqui a 3 meses, o cara vai baixar o filme, entendeu? Até porque você vai assistir na sua TV de um DVD ou baixou, tipo, 1080 pixels, sabe? Você baixa filme em Full HD, grava lá o DVD, vai pra sua TV e você assiste exatamente a mesma coisa. Mas aí que tá, aí independe. Não é porque vai sair em DVD. Qualquer atrasinho, se não é estreia mundial, a galera baixa. Eu sou a favor de estreia mundial pra tudo. Sim, também sou. Tudo. Eu também, claro. Mas eu falo isso pelo vejo nos comentários do Judão. Ah, vai demorar um mês pra estrear. Ah, dane-se esse um mês. Depois reclama da pirataria, são os comentários básicos que tem lá. Mas vou baixar, mesmo, não sei o que. É foda. Mas aí também inclui nisso. Esse galera que toda. Beleza. Eles não lançam no cinema. Tem que se ver no cinema, mas quando a galera não vai ver no cinema. Também tem isso. Muita gente não vai porque tá... Concordo com todos os argumentos. É caro, etc, etc, etc. Mas... Enfim. São muitos problemas, né? Sim. Acho que é uma soma aí de fatores que acaba causando isso. E é uma pena para nós cinéfilos, quem Exatamente. Gosta de cinema e tal. Vamos recomendar aqui alguns filmes para você que... ainda frequenta videolocador. Se tem na sua cidade, né? Também tem esse exatamente. Fator. Mas agora tá tendo umas entregas pela internet e tal, tá evoluindo o negócio. Eu pego nesse esquema. Eu gosto de ir na locadora, eu gosto de passar uma horinha lá, vindo pela capa, conversando com a Ana. Um beijo, Ana! Toda a galera lá da... Eu odeio atendente de locadora. Não sei se a Ana... A Ana talvez legal, seja uma exceção. Legal. Mas eu nunca vou esquecer, tinha acabado de sair o King Kong, tipo, naquela semana eu fui na locadora. Tem King Kong? Não, mas tem o ataque das formigas gigantes. Eu acho que ele imaginou o bicho gigante e me ofereceu. Tem tudo a ver, cara. Dá um ódio, cara. Mas é uma locadora dessas grandes, assim? Acabou já, morreu. A Videonorte, acho que acabou. O que essas mega locadoras, aquela que foi comprada pela Americanas e aquela... Ah, 2001, foda-se. Tem uma coisa que me irrita, que você tá, por exemplo... Eu demoro pra escolher filme locadora. Eu gosto de olhar, ver capim. Aí vem o cara e fala, o senhor tá procurando alguma coisa? Não, não, não, não. Tô esperando minha mãe vir buscar. Que tá chovendo. Enfim. Então você que ainda frequenta videolocadoras, fique esperto pra esses nomes aqui, que são filmes legais, alguns não, mas quando não for a gente fala, que às vezes você nem sabe que é legal, porque chegou direto em vídeo, não fez barulho nenhum. Porque tem essa também, né? Quando o filme ainda vai sair no cinema, ele ainda vem acompanhado de uma campanha de marketing, né? Porque eu não queria ser ver trailer, é um ser ver televisão. Que além, tipo, além de converter o filme pro formato cinema, tem o gasto em mídia. Sim, O filme que vai pro cinema tem que ter alguma mídia. Mas esses filmes você acaba sabendo que ele existe, né? Porque você vê cartaz, você vê na televisão, você vê eu falando no Assessment TV, você vê a gente no podcast cinema falando aqui. Os filmes que vão pra DVD direto, você só sabe se você tá na locadora, entendeu? E vê lá realmente um pôster da parada. E alguns você, tipo, você desencana. Você, tanto, tipo, no Judão várias vezes acontece. A gente fala do filme pra cacete. De repente some as notícias do filme, que o filme saiu lá fora. No Brasil ninguém sabe, e de repente vem alguém falando, eu vi na locadora. Aí você então... vai pesquisar, tá na locadora faz dois meses. Isso pra o gente. O Justiceiro foi assim pra Justiceiro mim, cara. Também. Tipo, ouvindo o maior barulho sobre o filme, de repente, sumiu. E aí... apareceu aparece um belo depois. Dia na locadora. Mas isso pra gente que consome, e acho que pra galera que ouve podcast também, que consome cinema, né, de forma que lê notícia, sim, que ouve podcast, que tudo. Agora, pro público médio mesmo, que encara o cinema como uma opção a mais de lazer, né? Pra esses caras não tem como ficar sabendo do filme se não, sim, for realmente na televisão, se não for realmente no, né, no fundo do ônibus, no canal do ônibus, essas coisas assim. Quando tá o Daniel de cueca. Nossa senhora! Que beleza! Primeira dica aqui, um filme que a gente já falou bastante, segurando as pontas, Pineapple Express. Maravilhoso, um dos melhores filmes de maconheiro que existem. Se não o melhor. Se não o melhor. Se não o melhor. É o filme, ele, de direção do David Gordon Green, estreando em comédias. Ele dirigiu um filme muito bom que me foge o nome agora, eu não coloquei no roteiro. Não lembro. Enfim, procura aí. E ele foi escrito pelo Seth Rogen, que faz um dos papéis principais do filme, e o que Evan é o Goldberg. Dele mesmo. Hã? Que é o papel dele mesmo. Como sempre, né? A gente podia fazer o hall dos atores que são eles mesmos, né? Tipo, dá um podcast de bons. Celton Mello. Celton Mello. Muito bem. E essa dupla, né? O Seth Rogen e o Evan Goldberg escreveram também o roteiro Superbad. Do Superbad, né? Não é à toa que se chamam Seth e Evan no Superbad. Olha só. Né? É. Filme tem elenco, como eu falei, o Seth Rogen e o James Franco. O James Franco faz um traficante que acaba sendo amigo do Seth Rogen, um traficante carente. Cara, é uma comédia de ação, né, o filme, basicamente. Sim. É. Não é tipo um Tira da Pesada, mas é uma comédia de ação, realmente. Mas é uma pegada meio Tira da Pesada, assim, né, o estilo do filme, assim. É que ele é mais sujo, é mais violento, né. Tem que o Tira da Pesada... violento? Eu não achei ele violento, assim. Ele tem uma cena. Aí, gente, mais... eles usam drogas, né? É, tirem as crianças da sala. É verdade, eu tinha esquecido disso. Agora, então, esse... a censura deve ser 30 anos acompanhando os caras. O que é curioso é que Pineapple Express é o nome que é a especialidade da maconha que o traficante vende, né? Tem até uma cena que o Seth Rogen cheira a sacolinha e fala: é como cheirar a vagina de Deus. E esse é um filme, Léo, que contradiz o senhor. Porque ele custou apenas 27 milhões de dólares e rendeu pelo mundo todo 101 milhões. E só no cinema, assim. E ele foi bastante falado, né? Ele foi realmente... Então, mas nos Estados Unidos, ele atendeu a expectativa ele que os caras... Ele fez 87 milhões, eu acredito que sim, né, cara? É um filme pequeno. Eu não sei, cara. Se o engravatado lá espera ganhar 110 milhões e aí rendeu 80, ele não vai ficar feliz, entendeu? As empresas não funcionam assim. Eu acho que tem caso e caso. Você está enxergando o mundo em preto e branco. Temos tons de cinza no meio das coisas. A real, cara, é que eu acho que o Seth Rogen tá sendo perseguido pela galera que lança filme no Brasil, assim. Uma prova disso é que o outro filme dele, que chegou direto em DVD, também não, né? O Segurando as Pontas, até que eu acho o nome ok pro filme, Segurando as Pontas. Vai fazer o quê? O Expresso do Abacaxi. É, então. Agora, um outro filme dele que chegou em DVD foi o Observe and Report, que no Brasil ganhou um título surreal, pra dizer um pouco. O Segurança Fora de Controle. Olha. Nossa, também ganhou um título de Sessão da Tarde, né? Sim. Também, é. E se uma coisa que ele não é, é um filme de Sessão da Tarde, cara. Vocês assistiam? Não, mas eu sei o que você vai falar. Ele tem no elenco Seth Rogen, Ray Liotta... O Michael Pena e a Anna Faris, né? Também conhecida, sim, como a mocinha da franquia Todo Mundo em Pânico. O filme custou 18 milhões, esse realmente foi um fracasso, porque ele rendeu 24 pelo mundo inteiro, quer dizer, deu muito pouco dinheiro mesmo. Sim. E ele é um filme muito difícil de se ver, assim. Porque, primeiro que ele é um veículo pro Seth Rogen tentar falar, olha, eu não sou sempre o gordinho bolachão. Ou seja, é o Seth Rogen não sendo o Seth Rogen. É, ele é escroto nesse filme. Ele é uma má pessoa. Olha só. É. Dá errado essas coisas. Ele é uma má pessoa. Se ele é ele mesmo... E ele é o herói do filme, né, cara? O filme tem uma pegada meio, tipo, o pentelho, assim, saca? Esse filme está sendo pro Seth Rogen como o pentelho foi pro Jim Carrey, assim. Uma vontade, e eu acho que é saudável, assim, de tentar mostrar um outro lado, sim, assim, mostrar que é capaz de fazer outras coisas. Faz parte da carreira do cara, né, meu? Sim. Senão ele vai ficar com estigma injusto do Adam Sandler. Não, seria muito fácil pra ele ficar repetindo o mesmo papel infinitamente. Ele já falou isso em entrevista também, né, que ele tem vontade de experimentar outras coisas e tal. Esse filme foi a primeira vez que ele efetivamente fez isso. O resultado não foi dos melhores, é um filme mediano, mas eu acho que ainda vale a pena ser visto. Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. Esse próximo aqui eu não vi, mas é Ano 1. Também não vi. Pô, tá na minha lista. Aí, ó, se tivesse no cinema, eu fiquei monitorando esse filme no cinema. É, eu também. Pra ver quando que ele ia sair. Mas ele saiu em DVD, primeiro que ele já saiu com péssimas críticas, né? Já saiu falando muito mal. Ah, cara, mas ainda assim, é Jack Black, eu ia ver, entendeu? Michael Cera, né? É, meu, eu ia no cinema. Jack Black, que é outro perseguido. O meu ingresso estaria garantido. Eu iria no cinema. Os caras deixaram de ganhar 10 reais. Porque tem essa também, né? Quando o filme chega de DVD, você de cara já pensa, deve ser meia boca, né? Sim. Até porque os filmes feitos pra DVD, em 98% das vezes, são ruins. São ruins. Então, mas o Ano 1 tem direção do Harold Ramis, que dirigiu O Feitiço do Tempo, A Máfia no Divã. E o elenco super estrelado, assim. Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, o Christopher Mintz-Plasse, que na verdade é o... McLovin. Glorioso McLovin. Ele não devia usar nenhum outro nome além dele. Não. Eu acho que quem é você? McLovin. Pra acabou. Sempre. E Vinnie Jones e Hank Azaria. O filme custou 60 milhões, ainda sendo considerado um dos grandes fracassos em 2009. Custou 60 milhões e rendeu 60 milhões. Isso é um fracasso. Então, eles podiam ter lucrado 10 reais. Olha, e não 6 milhões zero e 10. 6 milhões de dólares e 5 dólares no final. É, viu? Olha aí. Teria assim, ó, tá vendo? Você teria dado lucro pro filme. Exatamente. Olha aí. Os caras tinham que ser mais ousados. Eu acho que esse filme tinha um potencial, assim, né? Porque ele parecia ser tipo uma Vida de Brian na época. Um Vida de Brian feito por norte-americanos, né? É, então. E o Harold Ramis faz muito tempo que também já perdeu a mão um pouco, sim, né, cara? E... Pra quem quer saber quem é o Harold Ramis, ele é o pai do Seth Rogen em Ligeiramente Grávidos. Certo? E é também o Egon dos Caça-Fantasmas. Ô, oh, louco! Essa já não... Nossa, aí foi longe. Força! Vamos lá. É... Todo Mundo Quase Morto. Shaun of the Dead. Esse é um filme que vai nos 2%. Aplausos pra Todo Mundo Quase Morto, porque merece. Muito bem. Leonardo nunca viu, não, mas eu estou... Como diz o Álvaro, nós temos que sustentar os amigos, ajudá-los, apoiá-los. Isso aí, vou fortalecê-los. É, fortalece. Cara, esse é um filme do Edgar Wright, que é um diretor inglês, com o roteiro dele mesmo e do Simon Pegg. Simon Pegg, você deve lembrar dele do Star Trek, né? Ele é o... Não lembro o nome dele. É o cara que... Putz, ele é tipo o cara que cuida das máquinas. É, ele é o Chekhov. Né? Não. Não. Então ele é o Scott. Não. Não sei. Chekhov é um molequinho. Ele é o cara que tá naquele planeta lá que o Kirk chega e aí tá ele e aquele alien bizarro, engraçado. Então ele não é ninguém importante. Não, ele é um dos mais importantes. Ele entra pra na hora Enterprise. Que eles estão caindo lá, ele que salva os caras. É. Ele faz as contas. Enfim. Todo Mundo Quase Morto é um filme de zumbi de comédia, né? Ele é tipo pai de Zombieland. Sim. Né? Pai direto, assim. E é incrível, cara, porque ele consegue ao mesmo tempo ser um filme de terror em alguns momentos, dá tipo um medinho. Não um medinho, porque filme de zumbi não dá exatamente medo, mas dá uma tensão, né? Sim, lógico. Momentos tensos. Cara, não zoam com os zumbis, na verdade. Ele até tem aquele... zoam com eles a situação deles. Os zumbis são bem respeitados, digamos assim. Eles zoam mais com os ingleses do que com os zumbis. Exatamente. Assim. Tanto que no começo do filme, o Simon Pegg acorda, aí ele se levanta, coloca um roupão e vai com uma xícara de café na mão e uma... Não, tem nem um café, só um jornal na mão. ele vai até a banquinha comprar um sorvete, né? Tipo, a loja de conveniência, assim. E ele, tipo, andando, sabe, meio com sono, assim, meio que olhando o jornal, e não percebe que tá rodeado de zumbis. Aí ele chega e escorrega numa poça de sangue, assim, não percebe. E é muito isso, assim, tipo... Quem é o zumbi da história, né? Não, muito louco. Cara, é um filmaço, recomendo muito. Se você não viu, vá assistir, cara. E é um filme que é irmão do nosso próximo filme, que é Chumbo Grosso. Hot Fuzz. Hot Fuzz. É, que tem a mesma equipe também, Simon Pegg, o Nick Frost, que é o parceiro do Simon Pegg nos dois filmes. E o que o Shaun of the Dead é pro filme de zumbi, o Hot Fuzz faz isso com filmes policiais. Sim. Basicamente é isso, e eu acho que o que o Edgar Wright faz, e o Simon Pegg faz muito bem, é não só parodiar o gênero, mas é fazer uma homenagem ao gênero, né? E é uma coisa que o cinema de paródia de Hollywood precisa aprender a fazer isso. Sim. Porque não basta você simplesmente compilar um monte de cena... aleatória e fazer o que... Eles não fazem piada aqui no meu... É, então. Tá, e bom. O pior é que, tipo, tem filmes de paródia americano... Filme de paródia, ultimamente, é um pior que o outro. É um pior que o outro, cara. Tipo, não salva um. Liga assim. Da Injustiça, sabe? Não, cara, teve um super-herói, o filme. Que eu gostei. Não, e eles têm as manhas de, tipo, parodiar comédia. Já é pra ser comédia, entendeu? Aí você vai parodiar uma cena que já era pra ser engraçada. Isso vai ver o tal do Epic Movie. Tem filme aleatório, tipo, nada de épico. É, você, né, espera, é muito ruim, cara, é muito ruim mesmo. E o Chumbo Grosso e o Shaun of the Dead faz isso muito bem, de forma respeitosa e infinitamente mais engraçado. O Não É Mais um Besteirão Americano é um filme de paródia que é legal pra caramba. Que é legal pra caramba, verdade. Isso é uma exceçãozinha. Sim. Mais um filme que a gente já falou bastante aqui, então não vamos demorar nele, Napoleão Dinamite. Sim. Caralho, esse daí, meu, que dó ter ido direto pra DVD. Cara. Mas esse é um que eu entendo ter ido pra DVD. Mas por quê? Não, seríamos três no cinema. Teríamos... Então, R$30. Não, quatro, tem o Brunera também. Tem, então, é nesse sentido. R$40, cara. Não, mas não, mas acho alguém que... Alguém tem que ligar. Seriam pra... só os R$40, é isso que eu quero dizer. É. Não, esse é o problema. É um filme difícil, filme. Realmente, né? Napoleão Dinamite não é um filme pra todos os públicos, mas... Veja de coração aberto, cara. Sim. Porque é um filme incrível. Aliás, teve um top 5, eu não lembro do que era, se era top 5 comédia ou top 5, enfim. Um top 5 que a gente fez aqui, e que eu tinha colocado Durval Discos como um filme inovador no gênero dele, porque era uma comédia bizarra, uma comédia e tal. E o Napoleão Dinamite, ele é exatamente isso. Então, só que eu teria colocado Napoleão Dinamite, porque é mais legal do que o Durval Discos. Nossa. E representa o mesmo gênero, entendeu? Mas você falou que é capaz que tivesse só a gente no cinema, só que lá na gringa, nos Estados Unidos, ele fez muito dinheiro, né? Porque ele custou $400 mil apenas e rendeu 46 milhões, cara. Sim. Né? Foi um dos filmes independentes mais lucrativos. Mas é que tá, lá é tudo isso, questão lá de tem cinema. Público, né? Se eles abrirem, se o filme abre em 500 salas lá, tipo, pra gente é tudo que tem aqui, lá pra eles é pouquinho. Tem isso, tem público, é bem diferente o esquema. Muito bem, o filme é do Jared Hess, que também dirigiu outro filme que não chegou aí nos cinemas, que é Nacho Libre, com o Jack Black. Nacho Libre. É outro que, se for direto pra DVD, os caras vão perder meus R$10. Não, já foi pra DVD. Então. Aliás, já tá passando no TV. Mais tempo. TV fechada. Não, não tá passando no TV. Eu assisti no TV fechado. Ah, é? Olha só. Ele custou 35 milhões e rendeu 99, quer dizer, um filme que deu bastante dinheiro. Sim. Também. Eu não gosto muito desse filme, sabia? Eu acho legal porque eu gosto de luta livre, os WWE são sensacional, mas é mais por isso, o filme não é nada demais, assim. E eu acho que tava uma expectativa um pouco grande demais, eu tinha adorado Napoleão Dinamite, mas é razoável, né? Vale ser visto. O Barbies lembrou agora há pouco aqui de outro que não tava no roteiro. Não tava. Que é foda pra caramba, Eurotrip. Eurotrip. Cara, esse daí... Não, esse daí foi uma cagada imensa, cara, porque ele não ia perder só os nossos R$30 daqui. Não, esse ganha puta de uma gana, só você vê a galera que falam dele. É, todo mundo ama esse filme. Todo mundo ama o filme, exatamente. O que tem nesse filme? É que realmente é engraçado, né, cara? É, são situações engraçadas pra caramba. E o Eurotrip prova que é possível fazer comédia ultra popular, porque é ultra popular, assim, é no nível American Pie, assim, de comédia. Mas ao mesmo tempo engraçado, muito, né, cara? É original. Assim, o American Pie, ele é bem mais descerebrado do que o Eurotrip, né? E as que piadas... o American Pie se passa nos Estados Unidos, o Eurotrip na Europa, não, amigo. Cara, é, o ambiente vai entrar. É, homem. Mas, não, mas as piadas são num nível um pouquinho menos... Não, são, não, eu não acho que seja um pouquinho menos, não, mas esse negócio de estar... Eu falei algo que nem eu entendi, mas você... É que esse negócio de estar na Europa, agora falando sério, as piadas são diferentes, são coisas que o americano não tá acostumado a ver, nem a gente, porque a gente tá acostumado a ver filme gringo, americano mesmo. Uhum. Aí o tipo de piada, tipo, lá no Vandersex... Aquelas coisas você fica viajando, né, velho? Não existe. É isso que ajuda muito nisso. Excuse. Excuse! Esses dias alguém colocou no Twitter que o italiano do Eurotrip é o melhor personagem da história do cinema. Mas é muito uma pontinha, né, cara, que o cara faz. É impressionante. Isso fala de humor American Pie. Quando eles estão nos Estados Unidos, acontece o humor American Pie. É. Na hora do show. De noite, lá na festa. Scary doesn't know. É muito bom, né? É, mais uns aqui, Rick Bob é toda... A gente, tipo assim, a gente tem o Seth Rogen, que é sempre relegado ao mercado de DVD direto, né, sim, cara? Aconteceu isso com o Silver Report, aconteceu com o Pineapple Express, e vai acontecer agora com o Funny Pete. É porque ele é gordo. É porque ele é gordo. Não, e aí, Jack Black. Jack, olha aí. Mais olha um, aí, viu? Só porque é gordo. Olha, é. O próximo não é gordo, quer dizer, é um pouquinho gordo só. O Will Ferrell é outro que... Via de regra, vai sempre... É gordo pros padrões de Hollywood. Ele é um gordo Brondei, assim. Se ele for colocado lado a lado com eu e Borbis, ele vai ser magro. Fato. Mas, ó, tudo bem que o Will Ferrell apela, né, cara? Ele faz uns filmes que realmente... Mas um, pelo menos, que eu acho excelente... Excelente não, mas é bem engraçado que não chegou... Não, o Anchor, a gente tava conversando, eu acho que passou no cinema mesmo. Anchor passou no cinema. Passou? Passou. Eu lembro de ver pôster. Eu vi no... Porra, mas eu perdi. Deve ter sido muito, muito pouco, assim, cara. Até aí. Às vezes é isso também. Ele sai e passa uma semana, né? Mas tem aquele Rick e Bob a toda velocidade, do Adam McKay. Eu não vi. Eu tenho o DVD, porque a distribuidora na época me mandou. Eu não assisti. Não assistiu o filme? Não assisti, tá lá. Assiste, cara. É engraçado. Então, isso que eu falar. Falaram que talvez seja desses que o Will Ferrell estrela o filme. Talvez seja o melhor que fizeram. Eu diria que é o melhor. Só não é melhor que o Anchor. O Anchor eu acho melhor. Porque o Anchor é engraçado pra caralho. Sim. Sim, é bom. E é do Judd Apatow, né? É. Não a direção, né? É, a produção. A maioria dos filmes dele é produzido. E aí, o Will Ferrell, o Rick Bob nunca viu os cinemas aqui no Brasil. É uma história de um cara que é corredor de NASCAR, ultra, mega, hiper... É tipo o Âncora, só que você sai do telejornalismo e entra no NASCAR, assim. Sim. É muito bom. E ele faz umas orações, cara, pro menino Jesus, Baby Jesus. Cara, é impagável, cara, é muito foda. Aí tem aquele semi-pro, que no Brasil ganhou um título maravilhoso também, de Os Aloprados. Olha, cara, é isso? Que lindo, cara. Os Aloprados. Porque aí o Will Ferrell entrou numas de ficar fazendo filmes onde tudo circula em torno dele no filme, assim, né, cara? E ele é meio estrônico. E entrou numa de esporte também, tem aquele... Não sei o que, Escorregando pra Glória. Escorregando... Ah, esse foi pro cinema. Não, foi pro cinema? Esse foi pro cinema. Ruim. Ruim. Não deveria. Acho que o Bobear foi por isso que os outros não foram também. Tipo, beleza, esporte, Will Ferrell não combina, vai pro DVD. Um outro do Will Ferrell que não chegou no cinema foi aquele Quase Irmãos. E é engraçadinho, assim. É um filme do Will Ferrell que não... Vi. Acho que até porque ele divide um pouco os holofotes com o John C. Reilly, assim. E é engraçado que eles... Os dois fazem... Tipo, dois quarentões que mora, um mora com a mãe e o outro mora com o pai, até hoje, assim, até os seus 40 e poucos anos. E aí o pai e a mãe se casam, assim, e eles passam a ter que viver juntos, os dois. E eles agem que nem duas crianças de 8 anos, sabe? É engraçado, cara. Assim, o Old School com o Will Ferrell, que é engraçado. Esse é legal pra caramba. Ah, Dias Incríveis. É, Dias Incríveis. Acho que não sei se foi pra filme. Pra não foi, acho que não, cara. Bem legal mesmo. Legal, esse é um DVD direto. Vice Vogan, né? É, bem legal mesmo. Luke Wilson. Sim, muito foda. Ainda no campo da comédia. E como tem comédia, né, que chega direto em DVD. Será que comédia não faz dinheiro no cinema? Estranho, né? A Vida é Dura. A história de... Dewey Cox, também com o John C. Reilly, que o nome original dele é Walk Hard. E ele é pra ser uma paródia desses filmes de música, né? É, especificamente do Walk Line, não, é, do Walk Line, Walk the Line do Johnny Cash. Que é tudo E do Ray parecido. Também, ele começa igualzinho o Ray. Sim, então, é mais tipo Walk Hard, a música, o estilo dele de cantar, chega, Hello, my name is Dewey Cox. Ele sempre faz. Ele faz tudo. Cara, esse é um filme que tinha tudo pra dar certo, assim. Sim. O John C. Reilly é um puta ator foda, né, cara? Respeitado, já ganhou vários prêmios e tal. Mas ele não exatamente decola, assim, eu não gostei muito, não. Aí tem aquele que o Bob lembrou, Pegar e Largar. Pegar e Largar, que eu acho bem legal o filme. Eu não gostei. Ah, eu gosto, eu sou fanboy do Kevin Smith, eu sou bem rico com isso. Kevin Smith tá no filme. Que é outro... Até foi por isso que eu assisti o filme. É outro gordinho que foi relegado. Outro gordinho. Mas ainda que, bom, pelo menos os dois últimos dele saíram no cinema, entre aspas, né? Balconista 2, acho que uma semana... Balconista 2 simplesmente estreou. Tipo, então, do nada, tá passando, vou assistir, não tava mais. Foi tipo assim, foi uma sessão. É bizarro. Mais alguns aqui. Camisa de Força. Que esse eu gostei pra caramba. Com o Adam? Não, Adrian. Adrian Brody, isso. Adrian Brody e Keira Knightley. Keira Knightley. Eu achei foda, eu fui na cabine, eu fui ver, ia lançar no cinema duas semanas depois. Cancelaram, foi direto pro DVD e eu achei sensacional. Teve cabine e foi direto pro DVD. É. Que bizarro. Pelo menos eu vi no cinema, olha só. Oh. Mas eu... É verdade. Eu lembro de ver trailer pra caralho desse filme no cinema, sim. Assim. No final desistiram, realmente. E tem os dois, O Justiceiro, né? O Justiceiro e o Justiceiro Zona de Guerra. É, duas versões meia boca do Justiceiro, que é um personagem bem legal, né? A primeira que a gente disse não era o Dolph Lundgren, que era de 89, mas... A que tinha então, o Thomas Jane. Thomas Jane. Na verdade, a gente tá falando da segunda e da terceira versão do exatamente. Justiceiro. A do Thomas Jane eu acho até aceitável, assim. Que é que o John Travolta é o vilão e tal. Ele é tipo um comando para matar, assim, dessa... É, mas aí já não é o Justiceiro, né? Ele respeita pouco o personagem, mas é um filme ok. É. Nesse sentido, sim. O segundo respeita um pouco mais o personagem, mas é um filme muito ruim. Nesse sentido, por aí. Dá pra alguém tentar acertar o meio do caminho aí? Né? E às vezes respeito demais, mas acho que... No caso do Zona de Guerra, não é nem isso, assim, é incompetência mesmo. A diretora é uma menina que me fugiu o nome agora. É uma alemã bonitinha. Sim. E adora uma violência, né, cara? Bastante. Ela dirigiu aquele Hooligans também com Elijah Wood, que eu, enquanto fã de futebol, gosto pra caralho, eu, enquanto fã de cinema, odeio. É um filme que me divide o coração. Enfim, esses são alguns casos, e eu queria falar um pouquinho com mais tempo agora, de Guerra ao Terror, The Hurt Locker, o filme que fez a Imagem Filme se arrepender, cruelmente, de ter lançado em DVD. Toma! Então, acontece o seguinte, The Hurt Locker é um filme dirigido pela Kathryn Bigelow. Sabe quem é essa moça? Não. Ela dirigiu um dos filmes dos anos 90 mais queridos... De quem assistia a Sessão da Tarde, talvez. Caçadores de Emoção. Pô, tá sensacional. Olha só, cara, que saudades agora. Caçadores de Emoção. Com o saudoso. Patrick Swayze. Né? E Kenny Reeves vivendo um policial que vai investigar uma gangue de... Aliás, descobriram que... Eu ia falar isso agora, mas existe até isso. A prova de que o Kenny Reeves ele existe desde o início dos tempos, né? Eu ia falar, porque ele tem a mesma cara dele naquela época e nesse hoje, mas aí você vai ver, tem várias fotos de... Pessoas famosas de milhões de anos, é ele. É a cara dele, assim. Cara. Ele existe mesmo tempo. Bill e Ted, por exemplo, ele não é tão ele, assim. Ah, é, cara. Ele tá com cabelo, né? É, cabelo é ele cabeludo. Mas é ele. Ah, né? Depois eu vou procurar esse vídeo que mostra que ele é eterno. É, mó legal. Essa moça, essa Kathryn Bigelow, ela dirigiu também aquele K-19 lá, que é com Harrison Ford, tá ligado? Não... Do Submarino. Sim. Ela não é, assim, uma grande diretora. Mas ela fez esse filme chamado Guerra ao Terror, que é um nome... É equivocado porque o filme não é exatamente sobre isso, né? O nome original, The Hurt Locker, se refere à roupa que... Porque, assim, o filme trata de um batalhão, né? De um grupo. Na verdade, é um grupo de 3 soldados apenas ali que trabalham pra desarmar bombas em Bagdá, assim. Eles cuidam meio que da função de garantir a segurança das pessoas que estão morando ali. Esquadrão antibombas. É, o esquadrão antibombas do exército. E eles usam uma armadura... Muito style, por sinal, que tem esse apelido de Hurt Locker, assim, tipo, armário da dor, assim. E, inclusive, tem uma hora que um cara explode dentro dela, assim, sabe? Porque ela protege do impacto, só que, às vezes, ela tá muito perto, ela não aguenta, assim, né? E ela mesma não detona, mas o cara dentro dela detona, entendeu? Mas o... Mas, cara, alguns nomes, eles são meio que intraduzíveis, cara. Tipo, Full Metal Jacket, Nascido para Matar. Ok, não é... Não... Mas o Nascido para Matar ainda tem no filme uma referência. Tem uma hora lá que o cara no capacete tá sendo Born to Kill, né? E então, o Full Metal Jacket às vezes é difícil realmente. Exatamente, vai falar jaqueta inteira de metal. Sabe? É, e que se refere à bala, né? É a bala, mas então, mesmo no original, esse nome é uma referência meio distante, porque é a bala que o cara usa só pro suicídio dele, pra aquele gordinho lá que era aloprado por todo mundo. Quem se mata o gordo, olha aí. Olha aí, olha aí. Então, é uma referência já meio pequena, assim, do filme, porque é importante na primeira metade do filme, na segunda metade do filme mas, não tem mas a mesma Mas se eles ainda colocam alguma coisa relacionada... É que é foda traduzir, eu entendo e não entendo também a tradução de nomes, mas enfim. Mas cara, esse daí, o Armário da Dor, sabe? Não. Ia ficar... É isso que tipo, sim, lógico. Guerra ao Terror também ficou ruim. É. É, o Armário da Dor ia ser foda. Mas enfim, o filme saiu lá fora, ele tem o elenco quase inteiro desconhecido, tem alguns atores conhecidinhos, mas que fazem pontas, e pontas mesmo, assim, tipo... O Ralph Fiennes está no filme, mas é um papel bem pequeno. O Guy Pearce, que fez o Amnésia, né, por exemplo, teve um papel pequeno. A Evangeline Lilly. Kate do Lost, também um papel pequeno. Mas tem um cara, grave o nome dele, Jeremy Renner. É, ele é tipo uma versão... mais barata do Gerard Butler. Versão mais barata. É. Mas, cara, ele é um ótimo ator, tá muito bem no papel, assim. E esse filme saiu lá fora sem fazer o menor barulho. De repente, ele foi abraçado pela crítica. Se for ver no Rotten Tomatoes, ele tem 98% de aprovação, o que é altíssimo, é né, absurdo, cara? É muito alto. É tipo um Dark Knight. É, exatamente. E ganhou esse Gotham Independent Film Award na categoria de melhor filme e melhor performance coletiva de um elenco. E... Nossa, que categoria bizarra, é, cara. Pois é. Mas é justo. Tem elenco que funciona inteiro e outro... Tipo, Friends. Mas parece aquelas categorias do AVN, né? Que é o Oscar do pornô, sabe? Tipo, melhor performance entre negro e loira, cujo qual não lubrificou. Mas assim, tá ligado? Que beleza. O The Hurt Locker, eu assisti ele ontem, tanto que a gente atrasou o podcast porque Sim. Eu queria assistir o filme antes de fazer o programa. Primeiro que assim, ele é um filme meio complicado porque a gente que tá aqui no Brasil e tende a ser contra os Estados Unidos, a dizer que a invasão no Iraque é um absurdo e realmente é e tal. Mas a gente tem uma visão de fora, uma visão política da coisa, né, cara? Lá nos Estados Unidos é diferente, né? Porque você tem... O seu filho tá no Iraque, saca? E você sabe que seu filho, não, às vezes, não queria estar lá. Às vezes queria também, mas enfim. E ele não é um filme antibélico, assim. Ele não é um filme que critica a guerra, apesar de apontar coisas negativas, obviamente, da guerra, apontar o dedo, colocar o dedo em algumas feridas e tal. Mas ele não é um filme realmente, não é tipo um Apocalipse Sinal, não é o próprio Full Metal Jacket, né? Nascido para Matar. Ou Nascido para Matar. É um filme... Ele fala do dia a dia desses caras, desse grupo, desse esquadrão antibombas do exército que tá em Bagdá nesse período de ocupação. E o que é foda, cara, é que ele é extremamente bem filmado, assim. Ele é um dos filmes de guerra mais realistas que eu já vi na vida, assim, realmente. Você se sente de verdade no meio da batalha, assim, no meio daquela situação. Você vê com o Sound Round, então, melhor ainda. E aí que tá a pena disso tudo, assim. Essa experiência vai ficar restrita a quem tem home theater em casa e mesmo assim não alcança, obviamente, não, o que é ver no cinema, né, cara? Cinema. Imagina, cara, um filme que, assim... Eu dei graças a Deus de ter visto no cinema, pela primeira cena, é O Resgate do Soldado Ryan. Aquela primeira cena, velho, se você tá no cinema, Sim. Ela é extremamente imersiva, ela é foda, tá ligado? Eu reassisti esse filme depois em DVD, fiquei, nossa, mas não era isso, sabe? Por isso... Ela deu uma decaída tão forte, assim. É por isso eu compro filmes e tal em DVD e deixo. Eu assisto depois de milhões de anos, quando eu não lembrar mais nada do filme. Aí, tipo, eu sei que quando eu vi no cinema, achei foda. Eu vou assistir e vou talvez achar foda no DVD. É. Entendeu? Eu não fico. Pelo menos eu não consigo ter comparação nenhuma. Ainda bem que você não fez isso na época do VHS, né? Porque agora você não teria mais nenhum aparelho pra, pra rodar a parada. Pois é, né? Enfim, cara. E agora, com esse prêmio que o The Hurt Locker levou, né? Guerra ao Terror. Procure na sua locadora que tem pra alugar já. Eu aluguei ontem e... Alugue, cara. Vale muito a pena ser visto e é bem provável que você veja esse filme sendo indicado pro Oscar. Ainda mais no ano que teremos 10 indicados, né? Sim. Mas eu apostaria até no Oscar, numa indicação de melhor ator pra esse cara aqui, que ele faz um trabalho muito bom, de verdade. E aí, agora você imagina a situação que ficou a imagem em filmes, né? Porque você... Então, filme... mas você acha que, por exemplo, quando ele for indicado ao Oscar, se isso acontecer, ela não vai lançar no cinema? Não. Talvez sei. Lance, cara. Eu não sei, cara. Eu acho difícil. Okay. Eu espero que sim. Eu espero que ela reconheça o erro. É que aí, é um cara... É um filme indicado ao Oscar. É que geralmente filme às vezes... ou é indicado ou... Principalmente, se levar algum Oscar, cara, é capaz de... Não, o que certamente vai acontecer... Vai ser, vou lançar uma capinha nova pra ele com... Indicado, a X, vencedor do Oscar. É. E vai, talvez, propaganda do DVD mesmo. Eu acho difícil que volte pro cinema, porque o filme já tá um tempinho nas locadoras. E se ganhar o Oscar e começar a ser alugado, vai ser mais lucrativo pra eles. Não vai ter que gastar o dinheiro. Eu imagino que gasta uma puta de uma grana pra colocar no cinema. Claro. É, o Matheus veio aqui e falou sobre não, isso. Não isso, é, mas aí, eu não sei... Se fosse assim, ah, dá uma puta gasto e não compensa, ninguém lançaria filme no cinema. Não, mas é por isso que eles não lançam. É por isso que eles não lançam. É por isso que eles gastam dinheiro e não compensa. Se já não lançaram, pra que eles vão fazer tudo isso? Já tá fixo. É que, não sei, pode ser. Se de repente o filme foi realmente indicado e cresceu o burburinho em torno dele, talvez passe a ser vantajoso pra eles colocarem no cinema. Sim. Mas aí já não colocou, entendeu? Eu já não sei mais se e tem que ver também, eu não sei como é que vai ser, mas geralmente são 5 filmes pro Oscar que, pá, um puta buzz. Agora talvez 10 diminua um pouco esse, entendeu? É. Filmes um pouquinho... Pode ser, isso faz sentido. Isso faz sentido. Pra fechar o nosso tema aqui... Alguns filmes que você só verá em DVD no Brasil, a gente já falou do Funny People, tem mais dois aqui que eu queria falar. Primeiro é o Moon. Estão falando que é muito foda. Então, se não me engano, o nome dele tá como Lunar. Faz sentido, pode ser que seja mesmo. É. É o primeiro longa do Duncan Jones, que não é o Danko Jones, que é uma banda de rock canadense, mas Duncan Jones. Tem o Sam Rockwell, um excelente ator, sim, né, cara? Ele é muito legal mesmo, foi daquele Constantemente Perigosa. Fez o Guia do Mosteiro das Galáxias, é bem legal mesmo. E o Kevin Spacey fazendo o Gertie Voice, então ele deve ser o computador, né? Uhum. E é um filme de... Então, é um cara que fica como minerador tempo na Lua, né? Na Lua, e aí não tem porquê... Tipo, tudo é automatizado onde ele tá, e aí não tem porquê ter mais tripulação. Só ele dá conta de todo o trabalho, ele lida com essa solidão, é sobre isso. Até o momento que ele descobre que tem mais uma pessoa lá. No caso, ele mesmo. Isso eu li em algum lugar. O filme não vai chegar aos cinemas por aqui, o que é uma pena. Filme muitíssimo elogiado, comparado até com 2001, que me preocupa, porque eu não gosto de 2001. mas, cara... É um clássico. É um clássico. E um outro filme que você vai conseguir ver em DVD, o nome original dele é The Boat That Rocked. Tipo... O barco que rocou. Seja rochou. Rochou. Aqui vai chamar Os Piratas do Rock, que é um filme do Richard Curtis, que dirigiu o excelente Simplesmente Amor. Talvez a grande comédia romântica dos anos 2000, assim, pelo menos pra mim. Sim, sem dúvida. Muito legal, né? O filme tem no elenco o Philip Seymour Hoffman, Bill Knight, mais uma vez, né? Ele esteve também no Simplesmente Amor. O Nick Frost, olha só, faz os filmes com o Simon Pegg. Simon Pegg. Kenneth Branagh, eu nunca sei pronunciar o sobrenome desse cara. Branagh. É Kenneth Branagh. Branagh. Ok. Que é o diretor do Thor. Diretor do Thor, olha só. E a Emma Thompson, que também esteve em Simplesmente Amor. É um filme sobre os bastidores do rock. E é meio que uma rádio pirata que transmite e aí os caras da gravadora não querem. É meio na pegada do Simplesmente Amor, assim, um mosaico de personagens e uma história gigante. Tem uma interligação entre outras. Exatamente. E tá sendo bastante elogiado e não vai chegar nos cinemas, o que é uma pena. Sim. Certo? Então é isso, né, cara? Então, saiba que nem sempre, muitas vezes sim, mas nem sempre vale a pena ter preconceito com os filmes que chegam ao cinema, alguns as que chegam às locadoras. As locadoras só. Alguns deles são legais. E vamos agora ao mistério da semana, então. Vamos. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Temos duas estreias. Duas. Para falar. Morbius começa, então. A primeira, que talvez seja a grande estreia da semana, é o Atividade Paranormal, que enfim chega ao Brasil. E eu me pergunto se não teria sido melhor se tivesse sido lançado em TV. Não, mas é sério. Não foi esse daí que teve aquele arquizinho lá que você pedia pro filme passar na sua cidade? Sim, né? É, porque no começo o filme era um filme independente, lá fora, num filme independente, que passou em algum festival, a galera começou a ver, achar sensacional, só que lá... E caiu nas mãos do Spielberg. Exatamente. Caiu nas mãos do Spielberg, e só que pra você lançar em várias cidades, tipo, ele só é aquela coisa, eles só iam lançar... Se a gente, por exemplo, nos filmes que a gente ia dar R$10, perguntasse pra gente, nós vamos assistir? Vamos. Foi isso mais ou menos que foi. Foi crescendo a quantidade de cidades lá, a galera querendo ver, indo assistir, dando dinheiro, que depois foi lançado nacionalmente, lá fora, e no Brasil veio com esse mesmo esquema de cidade. Se não me engano, era São Paulo, Rio... Não, São Paulo, Santos, Brasília, Rio e Curitiba só, que eu acho que o filme vai ser lançado. Tem que ver lá no site, atividadeparanormal.com.br. Mas enfim, o clima do filme talvez seja exatamente esse de ver em DVD, porque se passa o filme praticamente no quarto. E às vezes tá com uma galera, o filme, a tela grande, talvez não combine tanto com o que o filme queira passar, não sei. Eu senti isso. E não é tão sensacional assim, quanto todo mundo tava falando. Bruxa de Blair ainda é infinitamente melhor, porque estão comparando e tal. Pra começar, não tem nada a ver, né? É, a história é um casal, que é na verdade uma menina, que ela tem... Na casa deles começa a acontecer algumas coisas, tipo, ouve barulhos, ela ouve alguém chamando ela no ouvido quando tá dormindo e tal. Aí o cara compra uma câmera pra filmar o quarto deles e ver se alguma coisa acontece. E, obviamente, acontece bem pior do que tava antes. Ou seja, que ele comprou... acontece, né? Pois é, né? E o filme começa no começo... O começo é... Ele começa com baseado em fatos reais, algum sim. Tipo? Não, os produtores agradecem a família, não sei o quê, pelas imagens cedidas. Só que é tudo fake, não é nada... Claro. A casa que eles usaram é a casa do próprio diretor, inclusive. É, isso... Bom, tá, viu? Não é nada assim também. Mas ele peca o... Sei lá, eu vi os dois filmes, os dois finais... Um se encontra no YouTube, tá lá. Eu não vou falar quais são. Eu tentei assistir o filme, então... O que não foi usado. É mesmo? Porque o que não foi usado, ele acaba com a história. E tchau. E o te outro? Deixa. O outro é ridículo, cara. Mas vai ter o dois. Mas é por isso. Eu vou falar depois, se você quiser, você edita. Tá. No final, Uma curiosidade, esse filme chegou nas mãos do Spielberg, por causa do burburinho e tal, sim. E ele falou, vou assistir o filme... E ele parou de ver na metade, porque ele tava vendo à noite, falou, vou terminar amanhã de manhã. Tava ficando com medo. E aí, a ideia de mudar o final foi do Spielberg. Foi dele. Ele que falou. Agora, isso prova mais uma vez que o Spielberg anda em crise pra criar finais, né, cara? E não só isso, mas acho que o Spielberg pensa no que vai dar dinheiro. É. Porque ele já pensa no segundo filme, que aí perdeu já. Mas ele não é exatamente um adepto de continuações, Spielberg. Ele tem poucas, só não, o não, Jurassic não Park. É nesse sentido, eu acho que ele deve pensar... Jurassic Park, ele dirigiu todas a segunda, as continuações? Não, um e o dois só. A terceira não. Mas acho que ele produz a terceira. É, deve estar produzindo. Então, eu acho que ele não produz, se onde me consta, a Atividade Paranormal. Só que não, tem não, a ajudinha dele, ele dá um conselho. Você quer ganhar dinheiro? Então faz esse tá final. Tá aí um cara bom pra te dar um conselho. Pois é. E com certeza vai render... Porque é um filme, realmente, ele te deixa, acaba te deixando tenso durante o filme todo, você espera alguma coisa. Eu não tomei susto nenhum, mas ele acaba te deixando tenso por tudo que tá acontecendo e tal, mas... Bom, a outra estreia é uma pegada completamente oposta, sim, né? O Fantástico Sr. Raposo é um filme do Wes Anderson, que dirigiu Três é Demais, A Fantástica Vida Marinha de Steven Zissou, Os Excêntricos Tenenbaums, o diretor que eu Viagem para Darjeeling, gosto muito de todos esses filmes. E essa, o Fantástico Raposo, é a primeira animação do Wes Anderson feita com técnica de stop motion, não exatamente fluida assim, ela é meio que de propósito, meio artificial assim. É um livro, é baseado num livro muito famoso do Roald Dahl, que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate. O Fantástico Raposo, ele é um filme infantil, né? Ele mira o público infantil de certa forma e tal. Mas ele é muito adulto, assim, né? A história começa com uma raposa que faz o que todas as outras raposas fazem, que é roubar galinhas, né? Roubar coisas do vizinho e tal. E aí ela é pega no ato, essa raposa, que vivida pelo George Clooney, e a esposa dela. Ficou estranho isso, né? É um raposo, na verdade. Né? O raposo e a raposa, George Clooney e Meryl Streep. Olha que dupla legal, né? E aí ele jura pra esposa que nunca mais vai fazer isso porque ela tá grávida. Fala, tô grávida. Aí ele jura largar essa vida de bandido, de raposa, né? E é justamente isso, cara. Você foi no ponto, Léo. Porque é isso, assim, até onde que você consegue largar o seu instinto, né? Até onde você consegue parar de ser você mesmo, assim. E aí corta lá pra frente, o raposo já tá com um filho adolescente. É legal que ele conta os anos em anos de raposa, assim, saca? Então, tipo, o moleque tá grande e é tipo 2 anos, assim. É engraçado. E aí é isso, e aí tipo ele tem que lidar com esse lance de ter que controlar os seus instintos. Falando assim, nem parece um filme infantil, na verdade, né? Mas ele tem sim uma graça pra criança, tem uma piadinha aqui e ali. Mas é um filme muito mais pro adulto, assim, e pra quem tá crescendo, tá amadurecendo, e tá tendo que deixar de lado as coisas que fazia quando era moleque. E é difícil isso mesmo, às vezes. Eu não consegui boa parte das coisas que eu fazia, eu ainda faço. E é difícil, é legal, você se identifica, é um filmaço muito bem, muito sensível, bem feito, bonito de se ver, assim. Esteticamente muito bonito, trabalha muito com simetria, uma coisa que o Wes Anderson gosta muito de trabalhar, né, nos filmes dele. Enfim, altamente recomendável, mas só estreia em Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, é. Talvez depois eles vão abrindo em outras cidades e tal, mas... A princípio, só nos dois. É isso aí. É um jogral. Certo? Certo. Sim. E agora vamos às nossas leituras dos e-mails. Olha que legal. Né? Primeiro e-mail aqui de Thiago Barreto. E aí, galera do podcast? Muito bom o programa, parabéns. Programa com o Matheus, que realmente foi muito legal. Foi muito legal. Muito esse programa. Ainda continuo com minha campanha pessoal de ouvir todos os podcasts. Houve um tempo que eu achava que o problema do cinema nacional, de modo geral, não conseguir um bom público, era o fato de o brasileiro não dar muito valor à prata da casa, preferindo o cinema estrangeiro. Hoje em dia, eu já penso que o principal problema não é esse, sim o fato de que o cinema nacional, de um modo geral, é ruim e nada mais, como a Sofia falou. E é verdade, certo? É verdade. Sim. É, mas tem bons, tem ótimos filmes nacionais, mas o grosso da produção nacional é muito ruim. Mas a teoria antiga dele não tá totalmente inválida, não. Cara. Também, tem, acho que é... A galera valoriza mais. Mas é aquilo que foi naquela vez, é o que você vê na televisão e etc. É. Todas as vezes que vejo anunciar os filmes da Globo Filmes, só penso em novela e talvez também esteja ali outro problema. Acho que foi o Borbes que falou que a maior fatia do público americano que assiste aos filmes são aqueles que estão em casa vendo TV e ao ver talvez um trailer decidem ir ao cinema. Mas compare a qualidade da TV norte-americana com a brasileira. Eu falei exatamente o contrário, que é o público brasileiro que vê o que tá na TV. Porque lá nos Estados Unidos tem gente que, ao invés de ficar na TV vendo novela, ele simplesmente vai pro cinema. São chamados moviegoers, que eles chamam lá. Então, mas eu acho que... Mas, cara, ele continua. A qualidade da TV americana, não sei se é tão melhor do que a nossa. É, não, óbvio, eles têm a série Scott Sensacional. Então, mas... esse é o ponto dele e eu acho que é melhor, sim. Eu acho que... Bom, a gente já chega lá. Vamos acabar de ler aqui. Enquanto o brasileiro fica vendo aquelas porcarias de novela, o americano é acostumado a ver os seriados. Claro que existem alguns ruins, mas outros são excelentes. PS, é óbvio que a TV norte-americana também tem porcarias, mas como tudo, eles fazem as melhores e as piores coisas possíveis. Quais são os seriados brasileiros? Os normais, A Grande Família, Toma Lá da Cá e outras porcarias. Sei que vocês gostam de alguns deles. Eu gosto um pouquinho da Grande Família, de vez em quando. De vez em quando é legal, os normais. É. Eu acho o Toma Lá da Cá uma bosta, mas os normais é legal. Mas o... Pô, eu gostava... É. Deixa eu falar. Eu gostava do... Como é que é o do caminhoneiro? Carga pesada. Sensacional, cara. Antônio Fagundes. É uma cilada, Bino. Sensacional, cara. Estênio Dente de Cavalo Garcia. Eu assisti, eu assumo. Aí, mas comparar esses daí, né, os seriados nacionais, com seriados tipo 30 Rock, The Office, Two and a Half Men, The Big Bang Theory, entre outros, é uma covardia. E olha que só estou falando de comédias. O grande X da questão é que eu acho é que o cinema brasileiro está acostumado com a mediocridade por ter tanta coisa ruim passando na televisão. Talvez aqueles que até fazem o cinema se acomodem por saber que se ousar demais não terão espaço. Vide, por exemplo, aquele serial da Globo, A Pedra do Reino. Pedra do Reino. Muito bem feito, né, cara? E um fracasso gigantesco, a Globo cancelou e tudo não, mais. Sim. Acho que o Pedra do Reino foi minissérie. Foi uma minissérie, sim. O Aline foi renovado. Foi renovado? Foi renovado. É, mas cara... Mas é uma bosta o Aline. É, eu acho ruim. Mas a ideia é até que... Ah, beleza, vamos... Mas é... Não, eu adoro mas é uma isso, assim, a ideia ladrão, lá atrás... Os quadrinhos são maravilhosos, mas sim. Não foi uma boa adaptação, entendeu? Enfim, finalizando, nesse raciocínio é louvável a coragem que o Matheus Souza teve para fazer esse filme. Acho que com mentalidades como a dele, em todos os gêneros possíveis, o cinema brasileiro pode alçar voos maiores, porque tenho certeza que existe muito talento sendo desperdiçado por aí. E só o que eles precisam é de oportunidade. Caralho, falei demais, realmente falou. Mas enfim, gostaria de saber a opinião de vocês. Eu concordo mais ou menos assim, com isso. Assim. Eu acho realmente que o público brasileiro é... O público brasileiro, a gente está dizendo... O público médio. É horrível falar sim, isso. Sim, é, né? a maioria da galera. A maioria. É muito mal acostumado. Sim. Assim, né? A televisão brasileira exibe a dramaturgia brasileira de forma geral na televisão, porque o que tem de ficção na televisão é novela, né, cara? É. Né? E aí é uma série ou outra que a Globo passa, às vezes faz muito bem, então até a Globo faz coisas legais, tipo... As minisséries são, né? Geralmente são legais. Por exemplo, uma que eu achava legal pra caramba não é da TV aberta, mas a 9mm... Eu não cheguei a ver. É uma série legal. É, falando da casa, eu achava o Descolados legal. Descolados legal, é. Eu também, legal também, pra caramba. De verdade. Era justo. É. Mandrake eu acho legal. Mandrake é legal. Mas aí também é HBO. Johnny Bombeta eu achava legal. Mas aí é HBO fazendo. O Mandrake. Tem outro também, Filhos do Carnaval. Eu não assisti, mas falaram que é muito foda. O Alice também disseram que é legal. A real, cara, é que na TV americana tem muita coisa ruim... De verdade, assim. Então, mas é que enquanto a gente tem 10 canais... Não, nem chega a 10 canais abertos, né? Acho que... São 10, acho. São 10. É. Então, a gente tem 10 canais abertos e os caras estão acostumados com TV com 60 canais, etc, sabe? Sim. TV a cabo deles lá tem mas aí é aquela canais, coisa, entendeu? A gente vai ver também... O que a gente conhece a TV americana, série, é o horário nobre deles. Vai ver o que tem de dia, cara. Cara, vai ser, meu... O The View, aquelas... Oprah, entendeu? Não, os caras têm muito reality, que eu acho... Meu, um porre, eu acho... Eu não sou muito fã de reality também, não. Só Big Brother. Mas ainda assim... Eu vejo Big Brother. Mas assim, o American Idol, por exemplo. A produção, o que eles fazem. Aqui você vai ver como fica, entendeu? E tem isso também. Então, muda até o... American Idol eu acho um bom exemplo, cara. Porque assim, o jeitinho brasileiro aqui fez a coisa funcionar de uma outra forma. Que lá é não funcionar, né? Não, lá o American Idol não é um programa de humor. Sim. Ele tem as suas bizarrices. Não, é só no começo. Na primeira semana, exatamente. Depois ele fica tipo, uma coisa realmente séria e tal. Já o brasileiro... Vai um até o final, Ele vai, exatamente, ele vai nesse toque de, não, vamos manter a coisa engraçada e... Não, mas a gente eles faz... Eles uma galera meio bizarra. Assim. A gente vai ver... Exatamente. A gente até falou isso no... Daquele do Saturday Night Live. O humor no Brasil, o programa de sábado à noite, errou total, velho. Lá é o Saturday Night Live. Tem a diferença... Aí, cara, não vamos discutir... Quer dizer, até dá pra discutir. Mas, não, não é nem isso. Porque eu acho que... Não, o orçamento talvez não seja tão diferente do que a Globo tenha pra investir e o que eles investem lá. Mas é o público, velho. Não adianta. Aqui o público gosta daquele bordão. Tá pagando, entendeu? Eles vão gostar disso. Não vão dar risada com alguma situação bizarra. É isso que... Não adianta. É, cultura, mas é que isso também é uma merda, né? Porque se as emissoras pensam assim... porque ou você pensa assim ou você não dá audiência. E aí se você tenta inovar alguma coisa... O público não vai junto. Mas se você não tenta também, o público não evolui. Lógico. Entendeu? Então é realmente uma sinuca de verdade. A diferença em relação aos gringos é que lá, tipo, Lost é mainstream, né, por exemplo. Lost é mainstream. E é uma série que é um quebra-cabeça gigantesco, que é difícil pra caralho de entender. As pessoas ficam, né, pesquisando, não sei o quê. Sim, se aprofundando. Imagina se novela que fosse assim, cara. Com um roteiro minimamente parecido com Lost. Novela é legal, tipo, novela é legal. Assim, você assiste a primeira semana, uns dois episódios no meio e o final, você sabe a história inteira. Acabou. Você não assistiu o resto, porque muita enrolação. Só assistiu o... Também, porque eles explicam tudo e vai. Não, mas é porque é muita enrolação no meio, não é uma história contada e tal, enfim. Bom, seguindo aqui, um e-mail de João Paulo Boaventura. Putz, charlando com Álvaro é muito ruim. Não, chegou... por isso que a gente despediu, a decepção não tem mais. Chegou um monte de gente falando bem do Charlando com o Álvaro, mas vou pegar bem o que falar mal. O podcast ainda é muito bom, porém ficou um vazio. Falta o bobo da corte. Tá falando do Álvaro, obviamente. Sim. Se ele estiver babando em cima da Sofia, compra um babador pro menino, pô. Beijo, Sofia. O beijo será dado e o aperto de mão para os machos. Isso aí, João Paulo. Obrigado. Toma essa, Álvaro Campos. Não, mas o cara foi ao mesmo tempo que ele... Ele mordeu e assoprou, né? Sim. Mordeu e assoprou. Tipo, o que o Álvaro fez é uma bosta, mas ele é legal. É legal. Mais ou menos isso que ele faz dizer. Último e-mail aqui. Túlio Henrique de Oliveira Bicalho. Bicalho. Sou fã de vocês, sei que tenho mau gosto. Espero toda semana ansiosamente pelo novo podcast. Enquanto trabalho, aproveito para ouvir os podcasts passados. Tem muitos que são excelentes, como o de trilha sonora e o de Motherfuckers. Aliás, excelente decisão de colocar a Sofia Musa Nerd no podcast. Além de ter uma linda voz, ela comenta muito bem. Aí, entre parênteses, paga pau, mas sou mesmo apaixonado por ela. Ha, ha, ha, ha. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ele colocou aqui. Aliás, acho que é um bom momento, né? Sim, falar do funk. É. Na edição passada, aquele o quê? O quê? O quê? O quê? Da Sofia. Realmente foi assim. Eu só peguei e, tipo, dupliquei ele algumas vezes, assim. É, ela falou 3 e virou 30. É. E aí, foi o Guilherme e o Ítalo, se não me engano, no Twitter, fizeram 2 funks com o quê, o quê, o quê da Sofia. Então, vamos ouvir um trechinho de cada um deles. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? No post você consegue ouvir e baixar o funk. Olha só. Pra usar como toque de celular no seu celular. Que legal. Aliás, qual... Vamos infernizar os trens e os ônibus de São Paulo. Quem que fez o funk? O Ítalo e o Guilherme. Ah, não tem nada a ver com o pessoal do podcast cercado. Não. Não. É porque eles fizeram, lembra da Nina que eu falei? Uh-huh. Fizeram uma agenda com ela, cara. Como assim uma agenda? Não sei, fizeram uma agenda 2010, é o cara dela, por favor, eu quero uma. Mas, da enfim, Sofia? Não, da... Eu ia falar, se fosse da Sofia, eu já tava ficando medo dos caras, né? Ah, da Nina. Da Nina, fizeram dela. Eu, daí, eu, tipo, os caras estão realmente investindo na galera, né? Manda um exemplar pra cada um. É, por favor, né? É justo. É o mínimo que a gente merece. Exatamente. Né? Nós, inspiradores de vocês. Enfim. Iria mandar um e-mail sobre o podcast sobre a saga Crepúsculo, mas esqueci. Até gostei do podcast, mas percebendo a... Mesmo percebendo a falta de animação de vocês ao fazê-lo, não era por menos. Nem sei como tive coragem de ir ver Lua Nova na telona em plena estreia. A vontade era sair batendo naquelas meninas histéricas. Ainda bem que me controlei. E outra coisa que senti vergonha de ser um ouvinte do podcast depois que li os comentários do post de Crepúsculo, meu Deus, o que era aquilo, realmente. É, cara. Realmente. Tava aquilo... foda, cara. Aquela edição é bizarro, porque geralmente as pessoas escrevem razoavelmente bem. É, eu escrevi direitinho. Enfim, o Túlio aqui termina: parabéns pelo podcast, o melhor podcast de cinema da MTV da década. Isso faz tempo. Aliás, um recado que vai agora pro final. Tá tendo uma votação no site da MTV dos melhores da década. Isso. E tem a categoria cinema lá no meio. Feita por mim. Olha aí. Eu dei alguns pitacos ali e eu discordo até agora de um dos filmes que estão lá. Eu não vou falar pra não influenciar ninguém. Olha, eu não vi essa lista, porque ninguém me informa, porque eu participo, eu ajudo a escolher, por exemplo, quadrinhos. Ninguém manda um link. Quando essa edição estiver pronta, ele vai estar no ar. Então tudo que eu falei, eu já vi, pode votar, é muito legal. Bom, e é isso, ele manda um salve pra todos nós e um beijo pra Sofia. E é isso aí, então, finalizamos por aqui. Sim. Vamos ficar com o Drops do JCast? Sim. Sim? Sim. E sem Álvaro Campos hoje? Tirando essa... A tentativa dele de participação via Twitter e os comentários, uhum. Rondei a azeitoninha, não sei o quê. É, se fudeu. Olá pessoal do Podcast de Cinema, esta é a 9ª edição do Drops JCast, resumo das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC, estou aqui com Helena Souza para comentar e recomendar as edições lançadas aqui no país nesta semana. nessa edição vamos começar comentando um lançamento da semana passada, mas que ficamos devendo na edição anterior, Terminator Salvation, ou Exterminador do Futuro, A Salvação, em Blu-ray no Brasil. Já saiu, já está aí disponível para compra, uma edição com a versão dos cinemas e versão do diretor. Esse Blu-ray aí, o quarto filme da franquia do Exterminador do Futuro, tá com extras muito bacanas. É uma edição simples, mas que tá com um áudio muito bom e com extras em alta definição. Tem aqui, temos o primeiro Reconstruindo o Futuro, depois a Moto Exterminadora, que fala de um featurette que explora os elementos mais interessantes do filme. Pontos de Destaque, também em HD. O modo Maximum Movie, que permite que o filme seja assistido com informações sobrepostas à imagem do filme. O CineChat, que possibilita conversar com outros fãs que estejam assistindo o filme ao mesmo tempo. E o BD Live, né? Esses dois últimos aí para quem tem o player com conexão à internet. Tá muito bacana a edição e que, em relação ao DVD que tá nas locadoras, é muito melhor porque, inclusive, tem essas duas versões, né? Versão do cinema e versão estendida, certo? Temos também, nessa semana, temos o lançamento de Uma Noite no Museu 2 em DVD e Uma Noite no Museu, o primeiro filme, em Blu-ray. O Blu-ray está com preço sugerido aí de R$89,90 e o DVD de Uma Noite no Museu 2 da Fox, né, provavelmente, ou melhor, certamente em Slim, aquela embalagem fininha que nós todos odiamos, a R$29,90. O que mais que nós temos aí de lançamento essa semana, Helena? Essa semana saiu uma trilogia dos anos 80, que tem muita gente que vai pular de alegria. Karate Kid saindo em DVD com os três filmes dos anos 80, Karate Kid, Karate Kid 2 e Karate Kid 3. A capa, uma capa bem diferente, preta, não tem nenhum desenho dos filmes, tá bem bacana a capa, uma coisa bem diferente. Alguma coisa de extra, não tem muita coisa não. Pros fãs a gente sempre fica esperando muita coisa, já que demorou tanto pra sair o Karate Kid aqui no Brasil em DVD. Tem algumas coisas, tem um especial sobre Karate Kid, a arte do Karate, música do Karate Kid 1, a vida do Bonsai, mais algumas coisas, making off, trailers, esse sem legenda, né? Tudo isso tá nos extras do primeiro filme. Os outros é só trailer, making off dos outros dois filmes. Quanto é que tá aí o box, Helena? Tá num precinho bem bacana, R$49,90. Provavelmente, assim, é quase certo que a dublagem seja a dublagem original dos anos 80, porque o som é mono. Então a gente acredita, porque infelizmente, né, Juliano, não chegou na set do BJC esse DVD aí. Ainda não. Mas quando chegar nós vamos comentar aí. Então, assim, é praticamente certo, porque a gente não vê sentido nenhum numa redublagem disso em mono, né? Então, assim, é quase certo que seja a dublagem original dos anos 80. Olha, eu vou dizer pra vocês que esse é o grande lançamento da semana, hein? Karate Kid, não tem quem não tenha visto esse filme na sessão da tarde, né? Qual é o formato de tela dele, Helena? O formato de tela dele é o wide, o primeiro é wide. Filme. O segundo e o terceiro também. É um lançamento que vale muito a pena. Lá fora ele saiu com essas mesmas trilhas de áudio, né? Em inglês ele também é só estéreo, ele não tem 5.1 canais. É uma edição que praticamente replica aí o que foi lançado lá fora. Então estamos recomendando aí, né, Helena? Essa coleção era muito aguardada e clássico da sessão da tarde para todos os brasileiros aí. É o que todos esperavam por aqui. Também essa semana, Harry Potter e a Pedra Filosofal, naquela edição estendida, com 4 discos e o livro com as fotografias do filme. Pra fã da série, é item pra ir pra coleção, né? Não, não tem como. É igual o torcedor de futebol, fã de cantor, que compra tudo quanto é coisa que sai, que vai em todo jogo. É item que sai e fã quer ter na coleção, porque um item desse, mesmo que seja pouca coisa a mais de filme, um livro com as fotos do filme, são itens diferenciados, né? Então realmente é um item para ir para coleção. É um lançamento com quatro discos, embalagem digipack, o livro tem 48 páginas, né, com luva de papelão, o filme em wide, e tá saindo R$129,90, preço sugerido. Qual é o conteúdo mais ou menos dos quatro discos? O primeiro disco filme é versão do cinema, né, a versão original, O segundo a versão estendida, no disco 3 tem cenas adicionais, e alguns extras, né, extras do Beco Diagonal, assistindo aulas de poções, misturas, e no 4 aí tem extras com o Daniel, cenas eliminadas, mundo de Harry Potter, tem algumas coisas de extra bem bacanas, bem interessantes da gente ver. Os fãs da série se deliciam com essas coisas, né? Vale a pena a gente recomendar essas edições mais caprichadas da Warner, porque a gente tá batalhando aí por esse tipo de edição com essa qualidade, e quando sai a gente tem que elogiar, né, e recomendar. Eu acho que no final das contas eles viram que vale a pena, né? Vamos torcer aí para que isso siga assim, né, apesar de ser um preço alto para um título, né? R$129,90 para um filme, é uma coisa bem para colecionador e para fã mesmo. É aquele tipo de coisa, né, Juliano? Se tivesse sido lançado, quando foi lançado o primeiro, ou mesmo junto com o segundo, pelo menos, era outra história, né? Hoje em dia, pro primeiro filme, realmente o preço tá um pouquinho salgado, né? Ainda assim, eu tenho certeza que muita gente vai comprar. Querendo lembrar todo mundo também que a promoção do Harry Potter continua rolando lá no blog, o post está lá ainda. Entrem, comentem, participem, que em breve vai ser o sorteio para o box do Harry Potter. Aquele box com todos os filmes em wide, na lata e com a camiseta. Então entrem lá e participem. E queria aproveitar também pro pessoal que vai ouvir o JCast que a gente gravou agora por último e dar uma dica para vocês, porque o DVD duplo do Homem de Ferro com luva tá praticamente esgotado. Nas lojas online praticamente ele não existe mais. Nas lojas físicas só se o pessoal caçar por aí. Então eu queria dar um toque para vocês que na Animaloja esse DVD duplo é com luva. Então se você comprar o DVD na Animaloja você vai ter certeza que você vai receber com a luva. Ok, foram esses então os lançamentos dessa semana. Um recadinho fica para quem acompanha o nosso blog lá, blog do jc.com.br. Temos um JCast novo que saiu essa semana sobre os bastidores do comércio de DVDs no Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais de como funciona o comércio de DVDs aqui no país, como é que funcionam as lojas online, lojas físicas, a gente conversou bastante lá, tem 2 horas de podcast detalhando aí e conhecendo melhor um pouquinho como é que tudo isso acontece por aqui. Então acesse lá blogdojc.com.br e nos siga no Twitter, twitter.com/blogdojc. Valeu! I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fanfarrão, fanfarrão, fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.